Yeah! O nome já diz tudo, DJ Duarte, a arte de fazer a putaria, tá ligado? Aê! DJ TN Beat que tá no controle da putaria, e o controle tá sem pilha. É claro, claro que quem tá é ele, né, mano? Lezinho no beat! Choque no seu sistema, hoje eu te levo pra casa. Se eu não me arrumar problema, tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se prepara, na raba toma tá. Então vai já se prepara, na raba toma tá. Então vai já se prepara, na raba toma tá. Ei, DJ Duarte. Ei, DJ Duarte. Ei, DJ Duarte. O Lezinho que tá no toque, bebê. É o DJ TN Beat, vida. Cê acha que cê é bom? Dá choque no seu sistema, hoje eu te levo pra casa. Se eu não me arrumar problema, tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se prepara, na raba toma tá. Então vai já se prepara, na raba toma tá. Então vai já se prepara, na raba toma tá. Ei, DJ Duarte. Ei, DJ Duarte. Ei, DJ Duarte. O Lezinho está no toque, bebê. É o DJ TN Beat, vida. Cê acha que cê é bom? É o som dos putos.